the one. America 980 on the ground at 03, vacate the runway, call ground 129. 129, American 980. Lobby 586, clear to land 1810, wind at 0900 degrees, 11 knot. Clear to land at runway 10, weather at 586. American 980, clear of the runway for gate 11. Roger. Taxi approved via Alpha Kilo, apron 3, and then apron 1, gate 11. Alpha Kilo, apron 3, apron 1, gate 11, American 980. Nave da pista 17, fazendo a nave decolar e cruzar com seu tráfego, pode prosseguir para 35, confirme. Afirmativo, eu vou pousar na 35 mesmo, eu vou aguardar. Ok, mantenha vertical do farol de Itapuã 500 pés e aguarde instruções. É aguardar. 156. 156, taxa autorizado, na direita, Índia Alfa, ponto de ferro no zero, torre. 118, decimal meio, altímetro no zero, no 5. Índia Alfa, 286, tá 3663. Vai cruzar agora sua frente, autorizado a decolagem, vento de 100 graus, 10 nós, em forma Augusta, em espera 500 pés sobre a vertical do farol de Itapuã, ok? Informa com o visual com Augusta. Alinhar e manter o Chené 6225. Alinhar e manter, 6225. November Oscar Romeo, informe-se visual com o Charlie 402 decolando da 17. Afirmativo. Solução da escuta do 2223, está passando. At 586 on the ground at 0605. Vacate the runway by Foxtrot and call ground 129. Ok, Foxtrot 129.9. 11-95826. Passaria 2223, cópia. Manteiro, me escuta, informe quando visual com Augusta. Bom, se reportará visual com Augusta. 60, decolo no zero direito, saída Goleval. Controle em 119.8, aciona 5173. Em vento de 100 graus, 11 nós. 6225 iniciando. Tem uma puxa, acionamento. Chamarado. Salvador Ground, Webjet 5826, runway vacated by Fox. Webjet 5826, clear taxi. Alpha Kilo, apron 3, and then apron 1, gate 09. Via Alpha Kilo. April 3, then April 1, what, confirm the gate? Gate 09. Gate 09, Webjet 5826. Solo, já vai ser 4861. Tá pronto, táxi? Vira, senhor. Arrono, para 13 de POB, autonomia 3 horas e 30, alternando conquista. Conquista 3 horas e 30, não copiou POB. 13. 03. 1-3. Agora sim, 1-3. Gente, o vai ser 4861. Um minuto, táxi. Agora é pro táxi, eu tenho uma aeronave no ponto de espera. Então, corrigindo, vai passar um Boeing da Web a sua retaguarda. Após o tráfego, está autorizado o táxi via Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, chama a torre, 118.6, altímetro 10.5. Observa o tráfego, já passando a retaguarda. Pode prosseguir, Juliette Alfa, 6-2-3. Só confirmando, é o Boeing da Web, porque agora tá passando um Boeing 752 após o Boeing da Web. Observando o América Line. Então corrigindo, agiliza o táxi agora após o América. Rematinho, prosseguindo. Tá do América. 08, controle 19-8, bom dia. Para o 320-6225. Total 3163, feedback saneamento, portão 7. 07, coordeno com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Web em retaguarda, está livre, 3163. Após a passagem da nova Webjet retaguarda, está livre, feedback, portão 7, então 3163. 299 autorizado, decolagem, vento de 100 graus, 109. Tem decolagem, 3109. Ciente, solo 09, táxi até o pátio 5, bom dia. Azul 4299, decolado ao Zuno 0, controle em 199, decimal 8. 198, obrigado, até a próxima. Boa noite, 88, está sendo identificação, a chegada é a Mário, decimal 050. 050, terceiro da Mário, 888. Controle em Salvador, bom dia, Azul 4299, Nadael. Seja ponto estabilizado na final. Dia 2000, reportará estabilizado na final 63. Mike, é com o Vitor. Quando no farol de Itapuã está autorizado chamar a torre na frequência no 8 decimal 6. Controle, Mike, é com o Vitor, para 500 pés. 500 pés na prova do farol de Itapuã. Quando no farol de Itapuã, chame torre no 8 decimal 6. Para 500 na torre de Itapuã, na vertical de Itapuã, chamará a 186 torre. O Mike, é com o Vitor. Oscar Papagolfo, informe seu estimado para o pouso. Está estimando o pouso 1200. Controle Salvador Azul 4299, Nadael, bom dia. 4299-360, saída da El, contato radar na decolagem, direto da El. Direto da El 360-4299. Mantenha após a rolagem do TAM. Pati, muito bom dia, senhor. Para alinhar e manter após a rolagem, observando. Bom dia. Autorizado, acho que é Papa Golf. Golf, reiniciando subida, obrigado. Controle Salvador, Oceaner 6225, possibilidade de aproar Nitsa. É área do centro, vai aguardar a coordenação com o centro. Afirmativo. São 3663, decolado ao Zuno 3, chame o controle em 198, bom dia. 983663, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, São 3663. Saída da El. 340, autorizando a presente direto da El para o 3663. Uma saída para espaçamento com o tráfego, manter o perfil da saída. Vai manter o perfil 3663. Juliette Alfa, Monte Vero no 02, 198, decimal 612, que negado 1015. Juliette Alfa, ponto espera 18.2, confirmo. 18.6. 18.6, obrigado. Lock 163-11 visual, 10. 6311, tô rindo no 86. 86-6311. Vai até 4861, detonado sono 4, controle 198, bom dia, bom voo. Dia, senhor, 198, agradecido. Salvador, muito bom dia, já vai ter 4861, não decolado na Momo Batata. 3304, temos 114 a bordo, 4 horas e 30, alternando com o fim. Careza foi Uno, só copiei 4 horas e 30. POB, Uno, Uno 4, 4 e 30, com fins alternados. Sim, destaque autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre. Uno, Uno, decimal meio, altímetro no 0 no 5. Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, até 3304. Essa guarda é do mesmo autorizado, circuito pela direita, no 7, ponto de base para o final, Mike Covito. A reta guarda da aeronave na final, Mike Covito vai para uma base pela direita da 17, para o Maracanã. Torre Salvador, bom dia, tá 3163, vamos esperar da 10, o alvo aeronave na final. 3163, após a aeronave, ali mantém, capoeira no zero. Após o pouso da aeronave, não, ali mantém no zero, tá 3163. Chanel 6225, chame Centro Recife, 126 decimal de 5, alterno 33 decimal 65. 122, repita, 1265, alterna 13365, Chanel 6225. Travado 63, bom nono. 311, ciente, livre pouso, pista 10, 090 graus, 119. Torre, o Papa Romeo, Mike Eco Vitor, iniciando o cruzamento da 10. Mike Vitor autorizado, pouso, pista no 7, 090 graus, 129. É, Eco Vitor. Um 1, solo 1, 8, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, à direita. Gol 1888, tá autorizado 2000 via, o ajuste 1-0, 1-5, reposta estabilizada na final. 2000 via, reportando na LF, tá, 8-8-8. Abaixo da 4861, autorizado nível de voo 1-0-0, submantenha livre de restrição. Aperte 63, 0090 graus, 139, autorizado a colapso do 1-0. Eu já falava 1-0 pra 3163. Ponto de esperada 10, o SAM 3304. 3304, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 3304. Quilo, parte 3, parte 1, posição 1, 63, 1-1, obrigado. Terminal 63, centro agora, 1-2-6 decimal 0. Salvador, bom dia, 3602. 1-2-6 decimal 0, centro agora, 3663. 3663, controle. Tá, 3663, cruza nível 1, Recife. Tá, 3663, chame o centro Recife, 1-2-6 decimal 0. Tá, 3663, Recife no 260. 3602, via para 2000 pés, chegada a Mari. Via Mari, 2000 pés, tá, 3602. 4 horas, Salvador, é 52 o PLB? Afirmativo, 35221, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponte 090, torre, 118, decimal meio, altímetro 05. Chegaram 63, 1-1 no pátio 3. Observa a TR da Trip que vai iniciar o táxi. Após o tráfego ultrapassar a interseção do pátio 3, está autorizado ingresso no pátio 1. Afirmativo, após o Trip, autorizado ingresso no pátio 1, 63, 1-1. Vamos lá, Elton, 3-1, 63, obrigado. Tá livre, chame o táxi, parceiro 223. 223, tem livre, pushback em acionamento. Salvador Ground, WebJet 5811. With information here, Guarulhos 340, ready to copy. WebJet 5811, cleared Salvador Guarulhos, flight level 340, via upper risk 50. Departure from runway 10, right turn, Bael, Leda and BDEV. Control 119.8, Squawk 5434. Just clear to Guarulhos, flight level 340, uniform with 50, taking off runway 10, turn right, Bael, Leda, BDEV. Squawk 4534, 119.65, the approach control, WebJet 5811. Roger, 5811, just confirm the last position, BDEV. BDEV and WebJet 5811. Roger, call red for a start up and push back. We call WebJet 5811. Are you ready to start up? You have more than 30 minutes. More than 30 minutes. Roger. Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, tu volta 360, saída agora e mantém o perfil. 360, perfil. da 190, gol 1882. S304, decolado 2498. Já para o controle. Prossigo, estamos estabilizados aqui na RS da 190. Claro, 14, 198, decimal 6. 18,6, muito obrigado, Salim. Tenha um bom dia. Bom dia, tu. Eu vou 1888, LS da 190 embaixo, travado. Bom dia, gol 1, triplo 8 avistado, checado o trem, vento 90 graus com uma dúzia nossa, altímetro 1015, aguarde pista livre. Ok. Triple 8, checado o trem 90 graus, uma dúzia, nosso pouso autorizado. Livre pouso, 990, gol 1888. Com tráfego de altitude, vai cruzar o 120 a 7 milhas da Elta, 3163, solicita a Sagaz em coordenação. 3163, aguarde transferência. Guardando. Trip 5221 no controle. Na sua escuta, 5221. 200, saída agora e mantenha o perfil. Mantendo o perfil, gole 5221. Salvador, eu vou na 982, está com a informação índia. Vou na 982, via para 2000 pés, ajuste 1095. Via 2000 pés, 1095, vou na 982. Golfe aqui, nível 085 a 46 milhas. Oscar Papá Golfe, agora com o centro Recife, 126.0, alterno 25.1, para serviço de informação e alerta. Prosseguir em condições visuais, Oscar Papá Golfe. Golfe 260, 251, obrigado. É 3163, Recife agora, 126.0. 260. Salvador, muito bom dia. Passarelo 2223. Aproximando o ponto de terra da 1-0. Bolo 888 no solo aos 28, pela direita 121.9. 219. Passarelo 2223, pista 1-0, linear decolar autorizado, 100 com uma dúzia. A linha decola 2223. Ingressa na quilo, primeira esquerda, parte 3, parte 1, posição 06. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 06. Ah, 3304, 126.0, Centro Recife agora. 3304, 260, obrigado. Tá em cima, 226. Tem com uma 12. Muito bom dia, o Felipe 5414 transfere, solicita 150 com o final. Felipe, qual foi o trip que modulou? 5414, muito bom dia, transfere, solicita 150 com o final, passando agora na proa da chegada Mari. Aguarde contato o radar, o trip 5414. Controle Salvador, muito bom dia, parceiro 2223, no perfil da Golival, cruzando 1600 pés. 2223, 260, saída da Gole. Autoriza voar Golival quando possível? Mantenha o perfil e o tráfego na mesma saída. Manterá. 5494, acende a identificação. 5494. C4-4, contato radar 70 milhas, sudoeste de Salvador, chegada é a Bonfe, correção Mari, vou direto para o Odimari. C4-4 para o Odimari, solicita 150. 150, é isso? Afirma, 150. 50 autorizado, trip 5-4-4. 150, boa. Vai até 4861, chame o centro Recife 126.0, alterna 125.1. Tchau 260, 25, bora, obrigado senhora, bom dia, 4861. Novembro para novembro. Está pronto para copiar? 63602. Mas esse com 63602. Esquerda. Controle 199.8, aciona 0117.